madruga, ela bebe me liga, toda madruga. Sempre na bad, busco as amigas, põe na vigia, sempre dou fuga. Estilo de vida, reclama na raiva, me xinga, diz que me ama. Às vezes não atendo por causa do drama, pois tudo isso é saudade da cama. Toda madruga, ela bebe me liga, toda madruga. Sempre na bad, busco as amigas, põe na vigia, sempre dou fuga. Estilo de vida, reclama na raiva, me xinga, diz que me ama. Às vezes não atendo por causa do drama, pois tudo isso é saudade da cama. Me pede e promete, ela quer despedida. Eu digo que não, ela sempre complica. Cansado desse surto e de toda essa briga. Ela diz que é minha, cuidar da minha vida. Eu caio no encanto, ela mexe comigo. Perigo envolvido, ela sabe que tem. De novo no jogo dela, sem vestido. Montada em mim, eu me torno um refém. Tudo bem, hoje é só nós dois. Esquece de tudo, deixa pra depois. Cara de sapeca, pose de santa. Ela deu brecha, entro na dança. Chega na festa e não se cansa. Quando me avista, sempre me avança. Sempre quando eu vejo, eu me arrependo, mas até hoje eu não entendo o porquê. Essa mina é louca, me chama de madruga na porta de casa. Não aguenta me ver com outra. Se tô acompanhado, ela sempre me atrasa. Toda madruga ela bebe me liga, toda madruga. Sempre na bad, busco as amigas, põe na vigia, sempre dou fuga. Meu estilo de vida, reclama na raiva, me xinga, diz que me ama. Às vezes não atendo por causa do drama, pois tudo isso é saudade da cama. Toda madruga ela bebe me liga, toda madruga. Sempre na bad, busco as amigas, põe na vigia, sempre dou fuga. Meu estilo de vida, reclama na raiva, me xinga, diz que me ama. Às vezes não atendo por causa do drama, pois tudo isso é saudade da cama. Ela fala que curte o swing da ginga, que é por amor que ela me xinga. Se for preciso, faz a mandinga, mas calma aí que isso me alinha. Com copo na mão, telefone na outra, na porta de casa com pouca roupa. Como já disse, essa mina é louca, grita meu nome até ficar rouca. Isso eu já sei, ela me quer, não tem jeito. Insiste em achar o momento perfeito. Fica perseguindo as minas que deitou. Fala que não liga para todos os defeitos, mas isso duvida, ela briga comigo. Atendo, desligo ela fora de si. Já tinha aprendido com todos perdidos, o orgulho ferido não deixa eu dormir. Sempre perturba, toda madruga, liga confusa, querendo eu. Agarra minha blusa, fala me usa. Eu sempre pergunto o que aconteceu. Eu vejo que ela move o mundo pra ficar comigo. Me pede uma noite, eu aceito o pedido. Toda madruga ela bebe me liga, toda madruga. Sempre na bad, busco as amigas, põe na vigia, sempre dou fuga. Meu estilo de vida, reclama na raiva, me xinga, diz que me ama. Às vezes não atendo por causa do drama, pois tudo isso é saudade da cama. Toda madruga ela bebe me liga, toda madruga. Sempre na bad, busco as amigas, põe na vigia, sempre dou fuga. Meu estilo de vida, reclama na raiva, me xinga, diz que me ama. Às vezes não atendo por causa do drama, pois tudo isso é saudade da cama.